Alô, ouvintes, nós somos o Bruno Boca, o seu repórter esquizofrênico. E hoje vamos entrevistar porcas borboletas. O Porcas Borboletas vem de Minas Gerais, cidade de Uberlândia. E já tem um tempo na estrada, uns 10 anos mais ou menos. E é sobre isso que vamos conversar com a banda agora. Vou falar aqui com o Enzo, vocalista. Enzo, como é estar tanto tempo assim na estrada e só tá começando a despontar agora pro cenário independente? É, o Porcas, eu acho que o fato da gente ser do interior de Minas, né? De Uberlândia, então assim, o que a gente fez enquanto a gente tava só em Uberlândia, certamente não chega, né? Não repercute pro Brasil. Então, né, a gente tem 10 anos que a gente é uma banda que tá começando, a gente tem 10 anos que é uma banda da nova cena. E é normal isso. Na verdade, é porque tem vários passos que são novos mesmo, assim, né? É uma história que começa na faculdade, né? A gente despretensiosamente ali entre amigos, começando a fazer umas músicas, umas ideias que a gente estava achando interessante, e que depois que gerou uma repercussão, a gente mudou de nome, a gente tentou trazer uma sonoridade mais de banda pra formação, e pergunte o que quiser. Ouvindo o disco de vocês, dá pra notar várias influências bem interessantes. Vanguarda paulistana, rock anos 80 do Brasil, né? Umas coisas menos óbvias, menos pop, né? E eu queria que vocês contassem um pouco pros ouvintes dessas influências. Eu soube que inclusive vocês tiveram participação no disco de vocês e fizeram shows, né? Com Arnaldo Antunes, Patife Band, né? Conta um pouco dessas influências pra gente, por favor. Quando naquele momento inicial ali, né, quando era quatro na formação, tinha alguns artistas em comum, né? Lógico, cada um tem algumas coisas que é um que tá ouvindo ali, outro que tá ouvindo ali, mas tinha uma coisa em comum ali que a gente ouvia, que vinha desde da Tropicália ali e os pós-tropicalistas marginais, vamos falar assim, né, o Macalé, essa galera, e depois, seguindo aí cronologicamente, a galera da Lira Paulistana, o Itamar Assunção, Arrigo, o Patife, né, mais pra trás ali, esqueci de mencionar, por exemplo, o Walter Franco, que era uma coisa que a gente tava ouvindo muito também, Rumo, né, dessa galera, Grupo Rumo, dessa galera do Lira Paulistano, e as próprias bandas de rock nacional dos anos 80 também, que é uma coisa que a gente não tava descobrindo naquela época. Essas coisas que eu disse, a gente meio que tava descobrindo e curtindo muito naquela época. Tinha uma coisa que a gente já conhecia há tempo, que era o rock dos anos 80 ali, Titãs, né, que é uma coisa que a gente assimilou positivamente pro futuro, assim, uma coisa que a gente ouvia desde criança. Essa mistureba e mais, assim, a gente sempre gostou de falar que a gente é uma banda que não é influenciada só por música, né? A gente influencia observação do mundo e da arte, né? Então cinema, artes plásticas e literatura, né? Todas essas coisas, assim, colaboram, né, nessa mistureba de influência. Aí você falou da coisa de tocar junto. O Arnaldo Antunes, por exemplo, foi um cara que a gente musicou um poema dele que veio a ser gravado no nosso primeiro disco. E depois rolou um show que a gente fez com ele em Belo Horizonte, assim, foi um grande momento, assim, público grandão e tal. Aí na sequência a gente fez shows também com a Rico Barnabé, com o Paulo Barnabé, fizemos show com o Otto, agora acabamos de fazer com a Clara Verbuck, que é nossa parceiraça, com o Arthur de Faria. Esses shows todos acontecem num projeto que a gente participa já tem um tempo também, que é o Conexão Vivo, que tem essa característica, assim, de juntar cenários, gerações, artistas, essas coisas. Legal, então agora vamos dar uma escutada, né? Vamos escutar uma música de vocês. Qual música você queria que os ouvintes escutassem agora? Pô, vamos começar com a música que deu título ao disco, A Passeio, terceira faixa. Então vamos escutar agora Porcas Borboletas, música A Passeio. Nada. saber qual é a rota. Vou sem freio, piso fundo, pago à vista cada aposta. A passeio contra o tempo, ao mesmo tempo, sigo mais de mil estradas. Adentro rumo ao meu centro, afora tudo me nada. Nada no lugar, let it be, deixe estar. Nada no lugar, let it be, deixe estar. Nada no lugar, let it be, deixe estar. Nada no lugar, let it be, deixe estar. Estamos de volta entrevistando a banda Porcas Borboletas. Você acabou de ouvir a música A Passeio. Bom, eu tô vendo aqui que a banda tem tem 7 pessoas, né? Vamos pedir aqui pro vocalista Danislau apresentar os integrantes do Porcas Borboletas. Bom, nós temos Ricardinho, que é nosso líder espiritual. Nós temos o Vi, que toca batera. Moita, toca guitarra. Cello, baixo. Jack, percussão. Eu sou o Danislau, sou vocalista. E Enzo Banzo, que é ao meu lado, é violonista e vocalista também. Faltou alguém? Não, acho que tá todo mundo aqui, né? Então, Enzo, conta pra gente como aconteceu, como foram as participações, que por sinal foram muito boas no disco de vocês. A coisa da participação, cada uma é uma história, né? Cada uma tem que ter uma história diferente. Então, por exemplo, a Leandra Leal, né? Que é sempre uma que é muito mencionada, assim. Veio da história que a gente fez a música pro filme Nome Próprio, que é um filme baseado na obra da Clara Veipur, dirigido pelo Maurício Salles, que ela ganhou tudo, né, com esse filme, pela atuação brilhante dela. E a gente fez a música que fecha o filme, né, que é uma outra longa história, como a gente foi parar nesse filme e tal, mas enfim, isso a partir do momento que a gente entrou no filme. A gente tocou na festa de lançamento em São Paulo, aí ficamos conhecendo ela, trocar muita ideia, assim, mesmo e tal, gente. Rolou uma amizade legal, assim, com ela. Então não foi aquela coisa, vamos chamar a Leandra Leal, porque a gente... Ainda porque realmente a gente amou ela no momento, assim, que a gente tava conversando, tal, rindo, achando a vida boa, e falou, vamos ter uma voz lá. Que a gente, no caso dessa música, a gente tava procurando essa coisa de uma voz, fazer a voz da prostituta, né, do super-herói Playboy. E assim foi também o Arrigo, né, que a gente já tinha... E o Paulo. O Paulo tocou com o Patife Band de Uberlândia no Jambolada, que é o festival independente, teve lá. A gente conheceu ele por lá. O Arrigo deu oficina em Uberlândia. A gente também já foi lá e conversou com ele. E dessas coisas vieram surgindo as participações. Bocato foi um que foi aquela coisa mesmo, assim, de... A gente quer o Bocato. Era um cara que a gente nunca tinha conversado e tal. Mas também quando conheci, ouviu a música, ele ficou até meio emocionadão, assim. Falou, caralho, o que vocês estão fazendo aqui? Que é a Estrela da Cadente, que é uma música que tem a ver, acho, com as coisas que ele já fez na vida aí. E tem a Clara Verbuck também, não tocando, né, mas com uma letra, né? Letra da música Menos, a Clara, que é parceiraça nossa. Então vamos ouvir agora a música Super-Herói Playboy, da banda Porcas Borboletas. Tirar você dessa vida. Em meia hora, eu devolvo. Eu sou o super-herói Playboy. Minhas armas, 50 conto no bolso e o cartão de crédito do meu pai. Super-herói Playboy! Playboy. Super-herói Playboy! Playboy. Organizam a vida pessoal. pessoal das prostitutas do meu bairro. Eu sou compreensivo com elas, que eu sei que brigam tanto entre si para mais tarde conseguirem sorrir para você, cliente amigo. Super-herói Playboy! Sou baranga, mas sei que pode dar uma ice kiss. Sou da madruga, mas gosto de ser bem tratada de manhã. Eu topo tudo, mas também tenho um ponto fraco. Uso short curto, mas não tenho menos segredo por isso. Sei quando fui amada, conheço a vergonha de quem me ama. Tem coisas que pra te dizer. Que é isso? Preciso esconder a voz. Que papo da vida. Preciso chegar perto. A boca em seu ouvido assim. E chiar, cochichar. Depois acordar, angústia, te pagar, minha angústia, correr. Vocês acabaram de ouvir Super-Herói Playboy, da banda Porcas Borboletas. Prestando atenção aqui na letra de vocês, tem umas que vão muito pro lado cômico, né? Tem essa, por exemplo, que se chama Tem Gente. Ela diz que tem gente que lê Thomas Hobbes, tem gente que fuma cannabis, tem gente que ora Pronobis, e a parte do Forebs não vou nem comentar, né? Conta pra gente um pouquinho, de onde vocês tiram essas ideias todas? Cara, isso aí é uma categorização aí, né, que a banda propôs. Segundo essa categorização, o mundo se divide entre as pessoas que leem Thomas Hobbes, as pessoas que fumam cannabis, as pessoas que oram Pronobis e as pessoas que dão Forebs. É um disco científico, né, o A Passeio, a gente quis cumprir rigorosamente as limitações da ciência e tudo, então essa faixa é uma faixa existencial e interativa, né, porque o ouvinte pode buscar a categoria que mais, com a qual ele mais se identifique, né. Então tá, pro público entender, vamos escutar a música Tem Gente, da banda Porcas Borboletas. Fuma cannabis, gente que ora Pronobis, gente que dá o Forebs. Tem gente que lê Thomas Hobbes, gente que fuma cannabis, gente que ora Pronobis, gente que dá o Forebs. Mas eu não sei o que fui, sou, se serei. Fuma cannabis, gente que ora Pronobis, gente que dá o Forebs. Tem gente que lê Thomas Hobbes, gente que fuma cannabis, gente que ora Pronobis, gente que dá o Forebs. Mas eu não sei o que fui, sou, se serei. Tentar. viver. Tentar viver. Alice was very glad to find her in such a pleasant temper, and thought to herself that perhaps it was only the pepper that had made her so savage, when they met her. When I'm a duchess, she said to herself, not so very good. I won't have any pepper in my kitchen. The soup does very well with onions. Maybe it's always pepper that makes people very much. Vocês acabaram de ouvir a banda Pocas Borboletas com a música Tem Gente. Então agora vamos perguntar de outra música chamada Walt Disney. De onde vocês tiraram essa ideia? Vocês brincam com a ideia de Walt Disney, Walt Disney? É algum amigo de vocês? Vocês tiraram essa ideia de onde? Essa história do Walt Disney, cara, já faz parte, eu acho, da mitologia, né, popular, tá um pouco meio esparramado aí. A autoria é um pouco difusa mesmo, vamos dizer, a graça de um povo, né? E acaba que tem a ver essa onda de errar o nome com o problema da identidade, né? Que é um tema que talvez a letra contemple tudo. Mas, pô, distraídos venceremos, né? A gente deixa agir todas as forças da natureza, né? Nas apresentações da banda. Distraídos venceremos. Muito boa essa, hein? Aqui ainda no último disco de vocês, A Passeio, tem uma música chamada Dinheiro, inclusive. E aí, vocês como banda independente, já estão ganhando dinheiro ou ainda estão dividindo uma suquita só? Se não tivesse a música no disco, era mais fácil a gente estar ganhando dinheiro, sabe? Mas ela é uma música boa também, gosto dela. Tem um poema de um amigo nosso, de Uberlândia, que diz o seguinte: dizem que dizer desgraça atrai desgraça. Disse dinheiro ontem o dia inteiro, mas continuo na mesma desgraça. A gente colocou essa música aí pra ver se dava mais sorte economicamente, continuamos na mesma bosta, não adiantou nada. Suquita é luxo, é. É, tão só no mineirinho mesmo, né? Então, mas vem cá, como banda, vocês estão realmente a fim de encarar essa estrada? Estão a fim de viver só disso ou vão ficar só na cerveja mesmo? Na verdade, sim, né? O momento hoje da música, né, é uma história da banda pensar um processo de sustentabilidade, que não é aquela coisa oitentista, né, da grande gravadora, do glamour, do artista estrela, né, daquela regalia, né, em torno do artista, mas que é um artista que se entende parte de um processo, né, onde não tem só a música, né. Bem, vocês aqui como imprensa entrevistando a gente faz parte desse mesmo processo, né? Assim como produtor, assim como equipe de som, assim como o poder público, a iniciativa privada, tudo isso vem somando. E a gente tem que entender esse universo todo e saber trabalhar dentro dele, né? Não ser só um cara que saca de arte, mas que na hora que vai visualizar a coisa, não entende o que tá acontecendo. Então a coisa passa por essa percepção, né? Saiu até uma matéria no Globo sobre essa coisa do artista mais atento à gestão da sua carreira do que aquela coisa de ou tá como hobby ou como aquela rock, né? Que aquela coisa de astro do rock, né? Que também caiu. Então, eu acho que o interessante é um processo sustentável, onde você não tá nem no artista hobby e nem nesse artista estrela, né? Que você monta uma coisa que você é um artista profissional digno e tal, com remuneração digna, nem abaixo, nem acima do normal. Sim, entendi isso. Bom, de qualquer forma é um projeto, né? Mas fora isso, vocês também trabalham em outro... Vocês têm outros trabalhos pra sustentar no dia a dia? Na verdade, assim, o que eu tava tentando falar era mais, tipo, da gente dentro da própria banda ter, né, tipo assim, a capa do disco do nosso gracista aqui, o Ricardinho, que fez a capa do disco, fez o clipe, né, a gente tem projeto de lei de incentivo, que a gente mesmo faz a gestão, mas assim, os outros trabalhos que a gente faz, que a gente acaba tendo que fazer, são dentro desse universo da cultura, assim, né, o Vika, o Bater tem um estúdio de ensaio, o Moita tem um home studio de gravação, né? Eu trabalho com essa coisa de gestão de projeto, por aí vai. A gente vai se virando, mas sempre dentro desse universo, né? Do universo da cultura. Ah, legal. Pelo menos são trabalhos que você pode escolher, né? Não atrapalham a banda. Vocês têm direito ao próprio tempo de vocês, né? Bom, de qualquer forma, já que estamos falando disso, né? Vamos escutar então a música aqui, Dinheiro. Então, galera, banda Porcas Borboletas, música Dinheiro. Vocês acabaram de ouvir a música Dinheiro, da banda Porcas Borboletas. Bom, na música de vocês dá pra perceber um pouco de influência, assim, daquele dos mineiros do começo dos anos 70. Eu queria que vocês contassem um pouco como que funciona pra vocês, assim, a música do estado de vocês. O quanto isso influenciou vocês, o quanto vocês ouvem isso. É, uma influência da coisa bem mineira, na verdade bem caipira, eu acho que faz a cabeça nossa, é a música sertaneja, né, cara? A gente tem curtido cada vez mais. A gente cresceu ouvindo esse som, tipo... Desde Tunique Tinoco, Trio Parada Dura, passando pro Leandro Leonardo. A gente tem o nosso baixista, o Cello, ele tem uma dupla sertaneja, que é o Valdir Edson, que é bem legal. Uma dupla sertaneja antropofágica, assim, tropicalista. É foda. Então acho que essa música... Eu apontaria isso, a música sertaneja, não sei os companheiros. Eu acho que mais do que um estilo musical, eu acho que tem uma mineirice, né? Que tá nas letras, que tá no nosso jeito, né? A gente é muito mineiro. Quem conhece, convive com a gente, então isso vai pra música, né? No primeiro disco a gente até trabalhava mais com essa coisa, né? Tem a primeira música que abre o disco, que é Vernissage, que a letra é em mineirês, né? Vim atrás do vim, mas vim que é bom não vi. Então, mas é um... Até esse humor, né? Do tem gente ali, essa coisa... Essa esquivada, né? Esse jeito de ver o mundo, assim... Isso é muito mineiro, assim. Mais do que... Porque mais do que ter uma influência mineira porque a gente ouviu o Clube da Esquina, porque a gente ouviu o Pena Branca Chavantin, é porque a gente nasceu ali naquele meio e a gente é aquilo ali. Então, como a música, a arte, ela carrega, né? Muito da gente, tem mineridade, assim, que a gente nem percebe, assim. Como a gente não percebe o próprio sotaque, a gente não percebe, né, o jeitão de Minas que a gente tem, as pessoas apontam pra gente. Falam, não, mas, né, a gente tava com o Arthur de Faria, que é gaúcho agora no final de semana, tudo que eu falava, ele jogava uma aspazinha e dava uma risada. Ah, tô aprendendo sotaque mineiro, tchê. E é isso, eu acho. Acho que é mais um espírito mineiro. E voltando a falar das letras, tem algumas letras, assim, mais literárias de vocês. Vocês estavam falando que tudo age, que tem outras influências, não só de música, né? Mas costumam ser experiências de vocês ou tem uma influência, assim, direta da literatura? Como as outras coisas da música, né? Por exemplo, o Clube da Esquina mesmo. Foi uma das coisas que eu mais ouvi em toda a minha vida, sem querer, entendeu? Então eu tenho isso comigo. Então a literatura também, a gente tá sempre lendo música, vendo, e lendo texto, e Leminski, Arnaldo, coisa assim, Itamar mesmo. Então acaba que você tem aquilo ali e uma hora que você vai escrever, acaba que mescla um pouco, passa, né, e tudo, mas sempre tá ali pensando em... Tá dentro, né, não tem jeito da gente ficar neutro a essas coisas que a gente conhece, né? Das cartas, que o mineiro é calado, né? Então, por exemplo... Mas assim, tipo, eu mesmo fiz faculdade de letras, né? Donislau também fez faculdade de letras, fez mestrado. Donislau já publicou um livro de poesias. Minha mãe também já publicou um livro de poesias. Então a literatura é uma coisa que tá no nosso universo, assim, como a canção. A gente é apreciador de literatura e tal. E é aquilo que eu disse, assim, a literatura, o cinema, né? O Ricardinho aqui, que é artista plástico, são visões de mundo, né? E aí, se é legal ou não, a gente curtir ou não, não é uma questão da linguagem, assim, é da liga que a coisa dá. Legal, e pegando carona nesse assunto, eu acho que tem uma música que eu acho que vale muito a pena escutar agora, que é uma das poesias da banda que mais me agradam. É a música que abre o disco A Passeio. O nome da música é Menos. Vamos ouvir agora a banda Porcas Borboletas, Menos. Não era pra eu ser assim. Que eu devia tomar as doses nas horas certas. Eu sei que eu devia dormir boas noites de sono. E que eu devia fumar menos. Escovar os dentes com pastas pra gengivas sensíveis. E perambular menos na rua quando todo mundo já foi. E não me jogar tanto quando alguém me abre os braços. E beber menos. E amar menos. Eu devia parar. E pensar menos. Eu sei que eu devia pensar menos. E falar menos. Eu sei que eu devia falar menos. Viver mais, eu sei que eu devia viver menos, mas eu não sei viver menos. Não era pra eu ser assim. Que eu devia tomar as doses nas horas certas. Eu sei que eu devia dormir boas noites de sono. E que eu devia fumar menos. Escovar os dentes com pastas pra gengivas sensíveis. E perambular menos na rua quando todo mundo já foi. E não me jogar tanto quando alguém me abre os braços. E beber falar menos. Eu devia parar. E pensar menos. Eu sei que eu devia pensar menos. E falar menos. Eu sei que eu devia falar menos. Pra viver mais. Eu sei que eu devia viver menos. Mas eu não sei viver menos. É isso aí, galera. Acabamos de ouvir a banda Porcas Borboletas com a música Menos. Vocês estavam contando antes daqui de começar a entrevista que vocês tinham outro nome antes de se chamarem Porcas Borboletas. Por que vocês mudaram e por que o nome agora é Porcas Borboletas? De onde vem essa inspiração? O outro nome fez a gente mudar de nome. Por isso ser Porcas Borboletas. Porque o outro nome era Pau de Bosta. E não era muito aceito no nos jornais, principalmente de Uberlândia, povo muito fechado, cabeça de ervilha, entendeu? O povo nessa área lá, né? Então a gente teve que mudar para um nome. E pegamos esse nome, que era o nome de uma música que a gente já tinha, do poema de um amigo nosso, que a gente achou muito bom pra banda, assim, que ele tem a ver muito com, às vezes, até com o som da banda. Se você viajar um pouco, né, você vê que, assim, nós temos umas músicas pesadas, umas mais leves, umas sujas, umas limpas. Um contraste assim, de Porcas Borboletas, né? Vocês também têm uma certa relação com circuitos de música independente, né? Como, por exemplo, o Circuito Fora do Eixo. Como acontece essa parceria e qual vontade que vocês acham para a cena independente nacional, esse tipo de projeto? Ah, então, na verdade, o Fora do Eixo é uma coisa que a gente está junto, assim, desde que começa o circuito, né? Uberlândia foi uma das primeiras cidades ali, junto com Cuiabá, Rio Branco, nessa história. Então, é recente, a gente rodou muito festival independente, né? Sempre trabalhando naquela lógica cooperativa, né? Dos festivais e tal. E é interessante agora que tá rolando essa invasão do eixo, né? Acabou de ter o Festival Fora do Eixo em São Paulo e estão se estabelecendo pontos do Fora do Eixo no Rio, em São Paulo, né, para dar vazão ao trabalho desses artistas que estão trabalhando nessa perspectiva, não só nos festivais em todo o Brasil, mas aqui também. Pode abrir porta para os artistas aqui também. Então eu acho que, na verdade, é consequência de um movimento aí de expansão, acho que tanto do circuito, enquanto rede integrada, e no nosso, estou falando especificamente, enquanto banda também. Que tá, né, correndo atrás do ponto de vista estético para conseguir um disco que a gente queria, um show que a gente queria ter, que a gente não sai grilado. Então a gente correu atrás disso. Então a gente chega hoje com tranquilidade aqui, porque a gente mostra o nosso disco e fala, ó, pode ouvir que a gente bota fé. A galera vai ver o nosso show, a gente fala, não, pode ver o show que a gente bota fé. Não tem aquelas coisas, ah, mas é porque aquele dia o som não tava essas coisas, né? Passando dessa aí e também trabalhando nessa perspectiva de como projetar a banda, né? Como fazer o trabalho proliferar, né? E nesse sentido, a parceria com Fora do Eixo, assim, tem sido muito proveitosa, né? Acho que pra todo mundo aí. A gente, né, circulou aí. Ano passado fizemos turnê no Nordeste inteiro. Acabamos de fazer uma turnê agora no interior de São Paulo. Então, é coisa que tem muito que aperfeiçoar, né? Tem muito que melhorar pra todo mundo. Mas é um movimento que tá crescendo aí, aprendendo com os acertos e os erros, como tudo na vida. Legal, galera. Vocês acabaram de ouvir a entrevista com a banda Porcas Borboletas. E pra finalizar, a banda mesmo vai pedir uma música. Qual música vocês queriam que os ouvintes escutassem de vocês? Então, vamos terminar com a música aqui, que ontem a gente saiu pra ver um samba lá no Beco, Toca do Rato, parece, né? Beco do Rato. E aí a gente tem uma música, chama O Rato, e nós vamos fazer ela aí pro povo aí do Rato aí, que aí é Porcas Borboletas, O Rato. Legal, galera! Nós somos o Bruno Boca, o seu repórter esquizofrênico. Então vocês ficam com a banda Porcas Borboletas, música O Rato. Mexe uma mecha no meu cabelo. não posso deixar de percebê-lo. Com um olhar periférico capto, é um rato. Ele é meu único companheiro, passa comigo o tempo inteiro. No escuro do sonho camuflado, é um rato. Rápido arrebata-se minha vista, é um rato. Rápido apaga-se qualquer pista, é um rastro. Mais de rastro que de carne, é um rato. Mais de quando que de onde, no meu tempo ele se esconde. Meu cabelo, não posso deixar de percebê-lo. Com um olhar periférico capto, é um rato. Ele é meu único companheiro, passa comigo o tempo inteiro. No escuro do sonho camuflado, bata-se minha vista, é um rato. Rápido apaga-se qualquer pista, é um rastro. Mais de rastro que de carne, é um rato. Mais de quando que de onde, no meu tempo ele se esconde. E com ele, meu rato, me arrasto. No oco dos dias, existo. Com o pouco que vejo, ainda insisto. Na companhia obscura do rato.